O nosso tema dessa noite é o progresso dos espíritos. E já aqui na oração, eu já frisei que nós somos espíritos. Então, quando falamos de progresso dos espíritos, nós estamos também nos encaixando nesse progresso. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós temos um conceito um pouco distorcido sobre a palavra espírito. Até porque assistimos, quando pequenos, histórias, filmes, e que tratavam como algo sobrenatural e que mais mal fazia do que bem. Então, temos até um pouco de receio quando se fala de espírito, parece. Mas é algo tão natural, porque eu disse, somos espíritos, só estamos encarnados. E como nós usamos muito os nossos cinco sentidos de percepção, e a visão é um dos mais fortes, nós só entendemos aquilo que nós vemos. Então, eu só consigo ver, só consigo saber que existe aqui aquilo que eu estou vendo. Mesmo que eu saiba que tem bem mais do que eu posso ver. E isso não é o espiritismo que diz, é a física. Que existe muito mais do que nós não conseguimos perceber. Existe muito mais corpos, matérias, naquilo que nós não estamos vendo. Então, feito uma pequena introdução, falando de progresso, é aquela capacidade que todos nós temos de aprender, de evoluir. E eu frisei a questão espiritual da material, porque é muito fácil a gente perceber o nosso aprendizado, a nossa evolução encarnado. Nós pegamos a idade da infância até a nossa idade hoje e nós conseguimos ver um pouco, né, do que a gente aprendeu nesse meio tempo e se capacitou através desses aprendizados. E o interessante é que quanto mais nós aprendemos, mais a gente percebe que ainda nos falta muito. Isso é uma verdade que ela é confirmada todos os dias. As nossas percepções sensoriais, elas vão se aguçando à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência. Quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai percebendo, não só do que nos cerca, mas com relação a nós mesmos. No nosso passado, que é curto, de alguns anos atrás, coisas que aconteceram e que talvez só hoje a gente vai se dando conta, porque na época a gente foi só vivendo, foi só colocando uma coisa atrás da outra e em graus de importância e deixando para depois, e parece que o depois nunca chega se a gente não dá uma parada para reorganizar essas questões interiores nossas. Eu falei de progresso, que nós como espíritos encarnados também progredimos. Isso é interessante porque também temos uma crença ilusória de que a morte nos transforma em algo melhor, a morte física, né? Então, muitas vezes nós falamos ou ouvimos palavras no sentido de que agora está no céu, ou agora está descansando. A gente sabe que muitas vezes essas palavras são para nos confortar, para que a gente consiga ultrapassar esse período de luto em que a gente está vivendo, ou que essa outra pessoa está passando, e tenha força para seguir adiante. Porque também sabemos que são palavras que não são verdadeiras. Essa questão de céu ou de inferno, ela é tão ilusória, tão sem base, mesmo existindo lugares que podem se assemelhar a um céu, a um paraíso, como se diz, nós sabemos que a nossa vida, quando ela termina a questão física e sobra só a essência, nós mesmos, nós continuamos sendo os mesmos. Nós não nos transformamos em nada melhor, não passamos a ter um conhecimento que não temos aqui, não passamos a ter capacidades que nunca adquirimos. quando falamos de espíritos, existem uma escala, vamos chamar assim, onde vários estão situados, como nós encarnados. Nós também obedecemos algumas escalas dentro da nossa vida física, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós não só sabemos mentalmente, mas sabemos em termos de habilidades que nos destacam, que nos separam, que nos colocam de um lado ou de outro. Do outro lado é a mesma coisa. A vida, ela se torna igual. Na verdade, o nosso plano é quase uma cópia do plano espiritual. Eu digo quase porque as coisas que acontecem no outro lado são bem mais elaboradas do que acontecem aqui, em todos os sentidos, seja no ponto negativo ou no ponto positivo. Quando nós olhamos uma cena acontecendo, e se nós abrimos os nossos jornais hoje, sempre tem uma tragédia ali descrita, e nós pensamos como é que essa pessoa teve capacidade para executar algo tão monstruoso, às vezes é o termo que nós usamos, e nós não entendemos que essas questões, e se fala tanto às vezes de sintonia espiritual entre nós e os espíritos desencarnados, essas sintonias elas ocorrem não só nesse plano, elas ocorrem também no plano espiritual. Então, a velha pergunta, o que acontece conosco enquanto nós dormimos? Porque é o corpo que precisa se refazer da jornada, da questão orgânica, ele precisa do descanso. Mas e o espírito? O que acontece com ele naquele período? Então, o Evangelho até fala, né? Onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Aonde nós vamos? Aonde nós estamos afinizados. Aonde nós gostamos de estar, aonde nos sentimos bem. E nós temos uma imagem nossa muito boa, que às vezes não reflete a realidade. Então nós achamos que sempre somos pessoas superiores, boas, enfim. Mas se nós analisamos o que nós efetivamente fazemos, aquilo que eu disse antes da questão do entender, do conhecer, a gente percebe que nós temos que nos puxar um pouco mais para conseguirmos chegar nesse conceito que nós temos sobre nós mesmos, de nos acharmos, às vezes, pessoas boas, porque não estamos na mesma situação daqueles ali que eu citei do jornal, né? Ah, eu não sou que nem aqueles ali, não faço aquilo, então eu sou bom. É um engano, né? Então, para que eu possa progredir nessa escala, tanto na questão encarnada como na questão espiritual, ela precisa de ação. Eu preciso perceber em mim as tendências que eu tenho, as más tendências, e tentar corrigir elas. Abrir mão, muitas vezes, de desejos, de vontades, porque eu sei que aquilo não me faz bem. Ou não faz bem para os outros. Porque muitas vezes, quando eu faço apenas aquilo que me satisfaz, eu estou prejudicando alguém. Daí a consciência, se a gente parar para refletir, para observar mesmo, a gente vai ver que não é tão bom assim aquilo que eu fiz. Então é nesse sentido, é sacrifício. Aquilo que tanto se fala, o sacrifício é abrir mão daquilo que eu gosto para fazer aquilo que é certo. Certo. E o que é certo para todos, não só para uns. O Ademir até cita frequentemente uma frase do apóstolo Paulo, né, que diz que tudo convém, mas nem tudo deve ser feito. As palavras não são bem essas, mas o sentido da frase é esse. Então, para nós também, nós temos o livre-arbítrio que nos permite fazer o que a gente quiser. Em alguns casos, a gente pode até nos ocultarmos da justiça humana. A gente pode nos desviar. Mas a gente sabe que a questão ela fica aqui dentro. Então, será que já não é hora de repente passarmos daquele período imaturo para começar a ter um pouco mais de qualidade de vida, A nossa vida encarnatória, ela é curta. Em cada jornada ela é curta. Mesmo que a gente fique ali 90 anos dentro desse corpo, é pouco 90 anos. O que a gente consegue realizar dentro desse período, sendo que existe uma idade de infância, de juventude, onde a gente ainda não entende muitas coisas? E depois uma idade mais avançada, onde talvez fisicamente a gente já não consiga algumas situações. Então nos sobra um período de tempo onde nós estamos muitas vezes mergulhados nas questões materiais, humanas, de sobrevivência, que a gente não tira o tempo para a nossa essência. Então é pouco tempo. É pouco tempo. Mas se a gente conseguir agregar alguma coisa nesse tempo curto, é um passo. É um degrau acima. É um pouco melhor. Porque reencarnações através de reencarnações, nós estamos sempre trazendo de volta aquilo que nós construímos dentro de nós. Não é físico, é espiritual. Aquilo que nós, quando desencarnamos, levamos, é o que está dentro. As habilidades, o bem principalmente que se fez, o que se conseguiu transformar, isso permanece, isso não se perde. Então, é nessa ideia que nós precisamos focar na transformação. Ah, o outro é problema do outro. O outro vai ter a hora dele para também se olhar. Porque se nós ficarmos se comparando, a gente nunca vai para frente. Tem sempre... Tudo na vida, ela é como é. A questão interpretativa é toda nossa. Somos nós que dizemos que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Porque as coisas são. Então, eu posso gostar de um livro e a outra pessoa pode não gostar. Tudo vai depender da forma como eu utilizo ele. E assim são várias coisas na nossa vida.